Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Dançando rave ou Mandela, sei qual é a tua intenção. Faz carinha de safada batendo o popô no chão. Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, tá cai em qualquer papinho. Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho. Cai em qualquer papinho. Juliana, o que tu quer? Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo. Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo. Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum. Prepara, pode ir pra, vai ser só comentar. Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum. Prepara, pode ir pra, vai ser só colocada. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho no carro. Prepara, pode ir pá, vai ser só pro lugar.